começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Olá, meus amigos, estamos chegando, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, sintonizados no nosso Mundo Sertanejo. Aí, minha querida Antônia Lúcia, em Porto Alegre do Norte, Rio Grande do Norte. Ela está ouvindo a FM Porto Alegre, aí, e sempre interagindo comigo no Facebook. Obrigado a todos vocês, amigos, de Porto Alegre do Norte, de toda essa região aí, né? Rio Grande do Norte, muito obrigado, viu? Meu amigo Gustavo Gomes, em Canápolis, Minas Gerais, também ligado no nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo Rick Silva, todos vocês amigos de São João do Paraíso, a Lidiane Souza, a Nath Pereira, a Silvana Machado, a Silvana Vitorino, a Jéssica, os amigos aí nas fazendas, os amigos de Indaiabira, todos vocês, muito obrigado, tá? Ouvindo o nosso programa pela rádio Paraíso FM, São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado, viu? Minha querida Elisângela Rocha e o seu esposo, Fly, e também os seus filhos, Isabela e Heloísa, em Roda Velha, Estadão da Bahia. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Quem canta bonito, abrindo o programa, Gustavo Lima, Diz Pra Mim. Desde o início você esteve tão presente, e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo, e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, oh, oh, que já não é bem assim. Oh, oh, já está tão perto o fim do nosso amor, nosso amor. Diz o que é preciso pra te ver. Penso na gente em um recomeço melhor e bem diferente. Mas tem que partir de você, oh, oh, amor, fazer por merecer, oh, oh, porque não se conserta assim nosso amor, nosso amor. Pra te ter aqui comigo, e a velha chama.

Essas delegadas. Muito bem, muito bem, minha querida Carla e a Rosane, duas ouvintes especiais que nós temos aí em Governador Valadares, Estadão de Minas Gerais. Um abraço a todos os nossos amigos da rádio AgitosGV.com. Meu amigo Eudes, todos da equipe, muito obrigado pela parceria de vocês, tá bom? Um abraço carinhoso aqui para todos vocês, amigos de Açailândia, no Estadão do Maranhão. Muito obrigado, viu? Marconi FM e Cultura AM, exibindo nosso programa. Fortaleza dos Nogueiras, nós temos Rádio Cidade, Paula Tagma, todos da equipe. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês do Brasil inteiro. J. Neves canta O Avião. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Marta Soares, em Indaiabira, Minas Gerais, próximo a São João do Paraíso, né? É bem próximo ali, inclusive, os amigos de Indaiabira ouvem o nosso programa pela rádio Paraíso FM de São João do Paraíso, né? Audiência fantástica, Valmiro Gomes, Neilza, todos da equipe, os locutores, muito obrigado pela parceria de vocês, tá bom?

Rádio Difusora Web Pirajú, São Paulo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí, viu? Minha querida Carol Vieira, a Maria José, em Posse, Goiás. Vamos até Iaciara, Rádio Nova Dimensão. Um abraço a todos da equipe Rádio Nova Dimensão, exibindo o nosso programa em Iaciara, Goiás. A Rádio Líder FM, meu amigo Gilmar Souza, Rayane, todos da equipe da Líder FM em Simolândia. Muito obrigado, viu? Um abraço, amigos da Rádio Cidade FM de Goiânia, Rádio Goiânia Web em Goiânia, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Quem canta bonito, Cleiton Aguiar, Eu Vou Voltar Pro Interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Faz muito tempo que vim pra cidade grande. Saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, desses caminhos, desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Na cidade consegui o que queria. Estudei até me formei doutor. Mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Maravilha, maravilha, meu amigo Alenaldo Oliveira, em Vanderlei, Bahia, a todos da equipe da Vanderlei FM, aí Roxinha, cabra danado, um abraço a todos vocês, viu? Minha querida Milena da Silva, em Nova União, Cotriguaçu, Rádio Raio de Luz FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado aí pela parceria de vocês, viu? Um abraço a todos vocês aí, meu amigo Nezinho, em Jaíba, Rádio Vida FM, em Jaíba, Minas Gerais, o Nezinho, todos da equipe, muito obrigado, viu? Exibindo o nosso programa aí em Jaíba, Estadão de Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, viu?